te me dê a mão. Sozinho não sou ninguém. Imagine um país como o nosso, com boas intenções. Como sempre acreditei. O conformismo sai caro. Nós temos muito a dizer. Não importa quem, você e eu. Temos que andar pra frente. Temos que resistir. Não importa quem, você ou eu. Se algum de nós cair, vamos juntos até o pra viver. Espera.